Observe o pouso do 737 na curva final após alinhar e manter na sequência. Manter ponto de espera, 2009. Golo 097 no solo 113, libere na Foxtrot, ao livrar-se no solo 211. Livrando 211 na Foxtrot, 097. Pista 74, vento no 40 graus, 04 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Salvador, boa tarde, Azul 4462, PLS da 10, baixar travado. Azul 4462, avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda no 4462. Mesa 74, decolado aos 15, chame o controle, 119, decimal 8. Mesa 74, controle 119, decimal 8. Azul 4462, autorizado pouso. Vento 170 graus, 05 nós. Ciente de pouso para azul 4462. Voo 2009, decolagem imediato assim que solicitado. Que observe o pouso do Embraer da Azul na curta após ali mantém na 10. Azul 4462, um solo 17, ao livrar à direita, solo 211, agilizando manobras. Sente, livrando, ao livrar solo 211, azul 4462, livrando. Em Salvador, Santos 3154, passando Ilha Serra, Baixada Lata. Voo 2009, livre decolagem, evento 190 graus, 059. 154, continua aproximação, tem 737, iniciando a rolagem. Aguarde pista livre. Afirmativo, sem problema, pista, aguardando pista livre, está 3154. Vai, boa tarde, Golan 796, ponto espera da 10, sente o tráfego na final. Mantenha, ponto espera, no 796. 796. Gol 2009, decolado aos 18, chame o controle 19.8. 19.8, boa tarde, obrigado. 3154, livre pouso, vento no 80 graus, 059. Livre pouso no 10, tá 3154. 796, após o pouso do TAM linha e mantém na sequência. Após o pouso ali, mantém na 796. Quatro no solo aos 20, chama o solo 211. 211. Torre Azul 4131, ponto de espera da 10, boa tarde. Após o gol ali mantém, azul 4131. Após o gol ali mantém, 4131. Agora 796, autorizado decolagem, vento no 70 graus, 069. Autorizado a decolagem, com 796. Boa tarde, Oceaner 63, 115, aproximando ponte de espera da 10, como número 2, pronto. Gente, mantenha, ponte de espera. Graus. 796, na escuta? 796. Aos 22, chama o controle, 20, ocorrência 1 no 98, meu voo. 98, 796. Controle de Salvador, é o Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Na linha do litoral, para retorno. Tem, reporte um travesse participante. Azul 4131, autorizado decolagem, vento no 50 graus, 049. Livre decolagem, pista no 0, azul 4131. Salvador, o Sanier 6315 pode alinhar após a rolagem do azul? Pode, ali mantém. Azul 4131, decolado aos 25, chama o controle 119, décima 8. 19, décima 8, obrigado, bom dia, 4131. Alinhado pronto, não é? Mantenha. Controle, o Guardião 05 no través de Pituaçu. Sente, Guardião 05, chame torre, 1895. 1895, graças, Guardião 05. Torres Salvador, 3192, 3 milhas do Índia Serra, visual. Oxeré 6315, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 042. Livre decolagem da 10, Oxeré 6315. 3192, tráfego avistado, continua aproximação, guarda de pista livre. Guardando, 3192. Check-trem, livre pouso, vento 160 graus, 059. Baixou, checou, livre pouso na 10, 3192. Xené 6315, decolado aos 29, contato controle 119.8. 198, obrigado, amigo, boa. Torres Salvador, Guardião 05. Guardião 05, ciente, mantenha a linha do litoral reposta no vertical do farol de Itapuã. Mantendo dentro do litoral, reportará a vertical, falou então com o Guardião 05. Tem contato visual com as Airbus da TAN na final do 10? Afirmo, visual, Guardião 05. Ok, então a retaguarda do Airbus autorizada, aproximação direta no baixo do Graé, reporte na curta final para pouso. Autorizado, a retaguarda do Airbus, reportará na final do pátio do Graé, o Guardião 05. Ok, agilizando manobras, por gentileza. Agilizando, 05. Chame passando o marcador externo com trem baixado e travado, já avistado, 6314. Ciente, chamarei passando o marcador externo, baixado e travado. Guardião 05, autorizado o pouso no pátio do Graé. Não há tráfego a informar, vento 160 graus, 06 dúzia, reporte no solo controlado. Autorizado, pouso no pátio do Graé, reportará no solo controlado, Guardião 05. 3192 no solo 31, ao livrar à direita, solo 211. 211. Guardião 05 no solo controlado para a costa. Sim, solo aos 33, vai estacionar a frequência livre. Passando externo, contém baixo travado, chalé 6314. Então, 6314. Tem livre pouso, destino 0, vento 150 graus, 069. 150 graus, 06, livre pouso, chalé 6314. Prossiga. Comandante Aragão, para o sul patrulhamento no litoral. Eu não entendi, até Campo Grande? Sim, é táxi. Inicia o táxi, informe o táxi do Oscar para ingresso e decolagem. Estou confirmando o táxi até o... Peraí, Oscar, ok? Informe pelo ingresso. O Guardião 01, acione o código 1400. Está autorizado sobrevoo no litoral até o Campo Grande, ok? Reporte para o ingresso. Xeré 6314, no solo 35, chama o solo 211, ao livrar. Solo 211, obrigado. Guardião 01 já está pronto para decolagem? Ok, está livre ingresso e decolagem, comprou a sul, vento 150 graus, 05 nós. Gente, Guardião 01 no decolado aos 36, ao ingressar no litoral, chame o controle em 120, decimal 8. Estão no litoral 208, Guardião 01. Boa tarde, Guardião 01. Confia? Confia, eu trafei para o controle. 208. Boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, boa tarde, mantém-se regra de voo visual, ajuste no 014. 1014, regras visuais, Guardião 01. Cometa 113, está autorizado o cruzamento, ok? Cruze a pista 1028, na Delta chame novamente o solo 1211, para prosseguir com o táxi. Então, é porque eu tenho a aeronave, a retaguarda, pode ser que acione e inicie o táxi. Tem a aeronave aqui da Gol que vai iniciar a decolagem com saída Puca. Então, seria o melhor se eu cruzar a pista aí. Você pode decolar da Delta. Cruza a pista, faz um backtrack e mantém a Delta para decolagem, ok? Eu quero liberar é hotel, ok? Eu quero liberar táxi e hotel. Então, cruza a pista, faça um backtrack na Delta, mantenha o ponto de espera da Delta na minha escuta. O Cometa 193, autorizado cruzamento. Salvador, TAM 3217, bota. 3217, chame passando externo, baixar travado. Quadral, TAM 3217. Quadro, mantém o ponto de espera. Siga. Abandonando o litoral, para ter que ficar a 1.010 do Iguatemi. Tem, se vai dar o 01. Um. 3217, cheque trem livre pouso, vento 160 graus, 069. Mas tinha passado o externo embaixo travado, então 3217, qual foi o vento? 160 com 06, livre pouso. 160 com 06, livre pouso, TAM 3217. Boa noite, 84, após o pouso do Airbus da TAN na final, ali mantém. 32, ano 7, no solo aos 4, 3, chama o solo 21 no 1. Lembra 2, ano 1, ano 3, 2, 3. Boa noite, 84, autorizado a decolar, vento 160 graus, 05 nós. O cometa 113, após a passagem do Gol que está iniciando a rolagem, está autorizado a alinhar e manter a partida da Delta. Cometa 113, após a passagem do Gol que decola, autorizado a alinhar e manter a partida da Delta. Já acendia 2000 na próxima vertical de Aposta. Autorizado, guardião 09. Acendia 2000 para Aposta. Acendia 2000 para Aposta. Azul 5002, 119.8. Então 01, confirme. É sobre a vertical do estádio? Não, no vertical, ao lado do estádio. Sim, está ciente da restrição de 0.5 milhas? Estou ciente, vou ficar afastado fora da restrição aí. Sim. Cometa 113, autorizado a decolar, vento 160 graus, 069. Controle ao Papatango e Yacht Passariano. Prossiga. O Yacht vai permanecer agora a 1000 pés vertical da Arena. Gente, Yacht Oscar, Yacht Palm Tráfico 11 horas a 0.5 milhas. Um Alfa Serra 50 matando 2 mil pés. Será atento o Yacht Passariano. Trip 5626 autorizado pouso, vento 140 graus, 05 nós. Pouso autorizado 5626. Cometa 113, decolado aos 47, acione o transponder 5435. 5435, chame o controle 119 decimal 8. Metafono 13, transponder 5435, chamará controle em 119.35. Não, 1198, o controle, 1198. Controle em 1198. Order power to afternoon phonetic, descend, stop holding for 10, ready. Roger, hold track, runway 10. Solo Salvador, boa tarde, parceria 2230, pushback acionamento. Direito 5626 no solo aos 49, ao livrar à direita, solo 1211. Direita 211. Solo parceria 2230. Juliette Oscar, autorizado o táxi via pista, ingresso, táxi à direita via pista, reposte alinhado e pronto para decolagem. Via pista, repostará pronto para decolagem. Chile 6317 due to aircraft with priority for takeoff, stay out of runway 10. We will maintain holding point of 10677. Que o Juliette Oscar Oscar autorizado decolagem, vento no 40 graus, 04 nós. Livre decolagem, Juliette Oscar Oscar. Line up and wait. Line up at Madeira, 6377. Direto Oscar Oscar decolado aos 53, chame o centro de Recife. 63-27, cleared for takeoff. Runway 10, wind is 160 degrees, 06 knots. Okay, clear for takeoff on 10, scenario 6-27. Salvador 3241 na ponta de espera, 10, visual com a Bianca iniciando. A linha aí mantém, trip 5421. A linha mantém, 5241. Yankee Oscar Yankee, informa o Embraer 190, cruzando 4.000 para 2.000 pés, 1 minuto para a dona. Certo, Yankee Oscar Yankee. Street 7, airborne at 55, contact Salvador departure 119.8. 19.86, Street 7, Sarah, thank you. Thanks. Trip 5421, autorizado a decolar, vento 160 graus, 069. Sim, iniciando 5241. Torre, chamador, boa tarde, passarei 2230, ponto de espera pronta. Mantenha o ponto de espera, passarei do 2230. Mantenha. Siga. Gente, já tá. Ok, livre o táxi e aposte na Oscar para ingresso. Torre Salvador, boa tarde, Azul. 5002, final de 7 milhas. 5002, cheque trem, livre pouso, pichando 0, vento no 70 graus, 05 nós. Reportará quando embaixo travado, 5002. Tem livre pouso. Repouso azul. Trip 5241, decolado ao 58, chame controle, 119.8. 119.8, 5241. Baixou e travou o 5002 da Azul. Sim. Alinha e mantém, Guardião 05. Alinha e mantém. Alinha e mantém, Guardião. O Guardião pode taxiar a baixa altura aí sobre a pista e informar aqui na cabeceira 35 para a decolagem, ok? Faz pela grama ou pela pista, no sete, pode ingressar aí, tá que você abaixa a altura. Já poste na cabeceira 35. Não. torre, boa tarde, gol no 620 final, trem mais travado. Pelo 620, chame passando externo. Vento 170 com 4 nós. Vou no 620. Bota lá no externo, gol no 620. 198. Decolando a 35, Guardião 05. Ok, livre de decolar, 160 com 4 nós, guarde transferência. Agora a transferência, Guardião 05. Mantenha a posição 2230. Tem um tráfego passando externo agora. Sempre 2230. Passando externo, tem mais travado o gol no 620. Aguarde pista livre, 620. Guarda. Azul 5002 no solo 1901, ao livrar à direita, solo 211. 211 ao livrar, o 5002 azul, boa. Pouso, gol no 620, 130 com 5 nós. Livre pouso na 10 com 1620. Prossiga. Vale para verificar a Arena Ponte Nova para Reaxé e retorno Salvador. Site de Iaxóxica e Iaxé. Salvo do Tower, boa tarde, Portugal 021 Heavy, on final, runway 10. Roger, you are number 2 for landing, continue approach, and stand by for landing clearance. Entendi, pass. Passareiro está visual com Airbus 330 na final do ano zero? Afirmativo. E após o pouso do Airbus 330 da Air Portugal, alinha e mantém. A gente faz o pouso do 30 da Portugal, alinha e mantém, 2230. Gol 620, no solo 03, ao livrar à direita, solo 211. Ao livrar 211, gol 920. E o Guardião 05 continua na sua escuta. Chame o controle. 1208, Guardião 05. 1208, grato, Guardião 05. Alô, boa tarde, gol 1620, livrou. 0 degrees, 06 knots. Where's my Amra Noitana, Airport Charles, this one. Yankee, Oscar Yankee, informa o tráfego 12 horas, um Alfa Serra 50 a 3 milhas, Matama 510, rumo oeste. Gente, o Yankee Celeste está passando por Iguaçu, está mantendo 500. O 05 está na escuta da torre? Estou com tráfego sentido oposto, está dentro do litoral. Sente, Guardião 05, mantenha em regra de voo visual, ajuste uma 015. 015, Guardião 05, mantendo continuidade visual. Yankee, Oscar, Yankee, chame torre, no 895. 895, Yankee, Oscar, Yankee. Portugal 021, on the ground at 06, navigate the runway, contact the ground control 121, decimal 1. 121, decimal 1, and verification in Portugal 021. Torre Salvador, Santa Tango, Yankee, Oscar Yankee. Prossiga. O Yankee, Oscar Yankee, a família do Caró, para ingresso no circuito autorizado para 3. Intenção de pouso a 3.5, qual é o estacionamento após o pouso? 4.5, a hora está. Ok, você tem condições de pousar aproximar direto para o Pátio 5 da presença? Agora, 121. Boa tarde, é Portugal 021, with you. Chamará então, final 3, já gostaria. Passarelo 2230, livre de decolar, vento no 60 graus, 062. Iniciando 2230. Tirei isso aqui. Confirme quanto tempo irá ficar 3 mil pés nesta região? É, a discussão do controle aí, o tempo que ficou. Sim. Yankee, Oscar Yankee, a torre? Na escuta, prossiga. Ok, eu questionei se eu tinha condições de aproximar e pousar direto no pátio 5. Tem condições ou negativo? Afirmo, tem condições. Então pode prosseguir, direto para o pátio 5. Vento no 40 graus, 0 nós. Chame na final para pouso. Chama lá na final, Ian Castariano. Ok, avistado, pode ir, reporte no solo, ok? Tem livre pouso, pátio 5. Reporte no solo controlado. Vai reportar o Ian. Passareiro 2230, decolado ao 08, controle 119, decimal 8. 198, boa. Olha, a sua carece direção no final para a pós. E aqui é o seguinte, cliente, chame no solo controlado. Chama lá no solo. Que é o Oscar Yankee no solo 1910, a estacionar a frequência livre. Foi Salvador, muito boa tarde, Altrip 5446. Golo 966, livre de decolar, bicho no zero, vento no 50 graus, 059. Decolagem autorizada, 966. Altrip 5446, avistado, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre, 5446. Meu país. Será para 2000 pés, guardião, 01. Xenéia 621, tá no ponto de espera, pistão 0 pronto. 321, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, Xenéia 621. Guardião 01, está autorizado 2500 pés. 2500 pés, autorizado, guardião. Vento no 60 graus, 059. Livre, voo 5446. 966, decolou 11, controle 198. 198, boa.